Saravá pra todos os pretos velhos de Aruanda. Saravá! Bangulê, bangulá, salve meu pai orixá. Bangulê, bangulá, mirongue vai saravá. Bangulê, bangulá, salve meu pai orixá. Bangulê, bangulá, mirongue vai saravá. Venho de Aruanda, do mar além, seus filhos chamam, preto velho vem. Vem na Umbanda praticar o bem. Vem na Umbanda praticar o bem. Bangulê, bangulá, salve meu pai orixá. Bangulê, bangulá, mirongue vai saravá. Bangulê, bangulá, salve meu pai orixá. De Aruanda, do mar além, seus filhos chamam, preto velho vem. Vem na Umbanda praticar o bem. Vem na Umbanda praticar o bem. Bangulê, xaravá de preto velho, pra descarregar tudo de piara. Xaravá, nega velha, tá de cara, tudo de viara. Sai de moleque, sai de cachimbo de nega velha, faz de charava, tudo de viara. Charavé, charavé, bangulá, mirongue vai saravá. Bangulê, bangulá, charavá, meu pai, charavá de nega velha. Bangulê, bangulá, mirongue vai saravá.